Conhece todos meus segredos, sabe o ponto fraco do meu coração. Me acalma quando eu sinto medo. Minha segurança está em suas mãos. E é com você que o amor é intenso. E é com você que o sonho é tão real. E é nos teus braços que amanheço o dia. Me faz sentir fora do normal. É por você a verdadeira dor da saudade. Sem você sou apenas aquela metade que fica sem ter razão. Ai, a gente tem tudo pra dar certo. E aí? Eu te preciso e quero ter você por perto. É a minha vida, seu amor sou eu. A gente tem tudo pra dar certo. O nosso amor vai abençoado por Deus. Eu te preciso e quero ter você por perto. É a minha vida, seu amor sou eu. E é por você a verdadeira dor da saudade. Sem você sou apenas aquela metade que fica sem ter razão. Ah, a gente tem tudo pra dar certo. Nosso amor foi abençoado por Deus. Eu te preciso e quero ter você por perto. É a minha vida, seu amor sou eu. A gente tem tudo pra dar certo. Nosso amor foi abençoado por Deus. Eu te preciso e quero ter você por perto. É a minha vida, seu amor sou eu. A gente tem tudo pra dar certo. E aí? Eu te preciso e quero ter você por perto. É a minha vida, seu amor sou eu. E seu amor sou eu.